Control Salvador, boa tarde, Gol no 399, Nadael, 1600. Gol no 399, boa tarde, contato radar, saída da El, Leda Bridge, sub e manter nível de voo 360. 360, Gol no 399, Nadael, Leda Bridge. Eco Delta, mantenha-se em condições visuais, o nome UPS, reporte Parque de Pituaçu. Salvador, voo 077, foguete 08, para puxa, novamente. Está autorizado, Jimmy Taxi. Cuidado, encontrar ataque, voo 077. Voo 395, desça para nível de voo 050. Transmissão 55, copiada, linha, mantém cabeceira no zero. A barreira está no nível 180, correto em voo direto. Decola da 190 com curva à esquerda na saída Momo, depois voa direto barreiras, aciona 5536, controle 20 decimal 8. Correto, chama para o acionamento. Confirmando, vai voar via Aerovia 142, esse até Lapa, né? Afirmativo, ok, então vamos fazer a Momo, depois voa VATAP para Aerovia. E depois coordena para o centro já em voo, ok? Saída esquerda, Momo, VATAP. Ok, saída Momo, VATAP, acionamento 23. E chama o pronto acionamento. LGF 5739 para táxi, 190 a bordo, 3 horas e 10, Galeão. Autorizado, em condições visuais, descer para 500 metros. TAM 3217, chame o centro Recife na frequência 1033-25. Recife 3325, boa tarde. Chané 6210, confirme velocidade indicada. 229. Sim. Então 3560, tráfego que o precede 12 milhas, 11, 12 horas, 11 milhas, é bus 318, mantendo 220 de ground speed. 3560. Sané 6314, autorizado direto Petrolina. Autorizado direto Petrolina, graças. Bravo Kilo Whisky, mantenha-se em posições visuais, corredor forte, reporte Interlagos, 1.000 pés. Zona 55, Rosso 49, controle 120, décimo 8. 208, 3155. Procedimento RS, chame torre na frequência 118, décimo 95. 1895, a torre 6290. Salvador, boa tarde, Tan 3155, passando 1210 no Pessura da El. Nosso procedimento seria, reporte estabilizado. 2014, reporte estabilizado, 3150. 310, continua a aproximação, reporte de baixada travado, ajuste no 0 no 4. Reportará minha 310. Submanter nível de voo 340. Dael, leda eu de 340-3155. Controle do Chinel 63, ano 4, está liberado da restrição de 110 a 15 milhas? Livre. Obrigado. 9062, ficou no 0. Autorizado, taxi, de ataque, repassará para o aeroplano, voo 1077. Ente para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. Papá, Mike, Eco Delta, continua a aproximação, reporte farol de Itapuã, ajuste no 0-4, vento 1-40 graus, 089. Deixa eu ativar, boa elefa, chame para acionamento. No 395, livre da restrição ETAP, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3.014. Gol no 399, passa nível de voo 160, estamos exercício na frequência 1.033.25. 1.3325, corretivo. Gol no 399, um bom trabalho. Obrigada, boa viagem. Posso ver o vertical de Itapuã ou mais tempo Delta? Delta, visual com tráfego no dono zero. Afirmativo. Manhã com Delta, mantendo separação, utilizado cruzamento final do dono zero. Pode final do ano 7, manhã com Delta. Chame torre na frequência 1.18.95. 1.995, Terra Campo. 3.560, estabilizado, senão 2, isso aí. Confio, Terra Campo? 3.560, estabilizado, sinal do X-Ray. 3.560, continua a aproximação, ajuste no 0 no 4, informa o tráfego. 12 horas, cruzando o final do ano 0, não vai interferir com o seu pouso, o tráfego prosseguindo para a pista 17, voltando 3560. Tênis que é 3560. Web, que sai da nossa autorizada ali, inicia. 210 no solo 54, solo 121, décima 9, livre à direita. Livre na direita, 129-62-290. Sou Reb, já sei que está chamado, já atualizado, a linha inicia. Dimensão. 6720, autorizado NL, cola de imediato, pistão no 0, vento no 60, grau 079. Aline, inicia, 5-7-2-9-0. Controle Salvador, 131-55. 131-55, para si. Só me tirar uma dúvida, a restrição de nível 130 a 20 milhas de Salvador é somente caso não consiga estar a 20 milhas acima de 130, confirma? Não, é só para a pista 28. Ah tá, estou perguntando porque o database do computador aqui pôs uma restrição, eu estava tirando a dúvida, obrigado. Não, livre, sub, mantenha de voo 340. Sim, 340, graças a Deus. Ciente, mantenha as condições visuais, reporte a rotatória visual com campo. 7, plantagem, mantenha a ponta de espera do ano zero. Manterá o ponto de espera do ano zero, 77. É 3104. Chame centro Recife na frequência 125.45. 3560, livre pouso, pistão no 0, vento no 50, grau 089. Reserva do pouso, cabeceira no 03560. 12, acione identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 070. 070, perna 2. Web 6720, acione identificação. 5729, senhorita. Ciente, acione código transponder 5526. Será 5526, cruza 2000, 5729. Ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. Papa Tango Bravo, Kilo Whisky. Ô, 395, Tapuilha. Gol no 395, complete final do procedimento LE, chame torre na frequência 118.95. 1895, hein? Web 6729, contato radar, saída da EL, submanter nível de voo 360. Sessão 360, possibilidade valida da, da presente, o 5729. 19. Livrando direita, 1219. Pronto, cópia. Pronto, vai cópia, vamos 75. 55, para informação, a restrição na saída da EL, houve mudança, agora é restrição apenas do nível 1 a 00. E apenas a saída dela da pista 28, tá? 3155. Ciente, poderia informar a data de publicação dessa carta pra gente? Ciente, aguarde. O 60 não se escuta. Alfa, chama a Juliette, 60. Alfa, chama a Juliette, 560. Pode cotejar agora, vou no 755. Afirmativo, sim. Conforme instruções, cruzar então 360 para confins, drive, acessando o Leda, igual andando 0 com curva de direita. Dael Leda após drive, transporte 5514, controle 1208, gol no 755. Correto, chama para acionar. Acionar, gol no 755. Espera que acionamento bataria do 2231. Autorizado, chama então. Então 3190, confirme velocidade indicada. 2509. Sim. Web 6720, acione identificação, chegada Bonf. Desça para nível de voo 080. 080. Uno 395, cheque trem, nível de pouso, opção no 0, vento no 40 graus, 099. Vai baixar o trabalho, nível de pouso. 1-2, reduza para 2109. Reduzindo 210, até 1-2. Aproximando da Juliette, do 3560. 3560, está autorizado, esquerda, portão 3. Esquerda, portão 3, 3560. Salvador, gol 1077. Gol no 0077, contato radar, saída da El Leda Bridge, submantendo de voo 360. Da El Leda Bridge, 360, voo 077. Voo 4206, desça para nível de voo 050. 050, voo 4206. Zuno 55, chame centro na frequência 133.25, a informação será passada ao centro e passada ao senhor. Zuno 3155 na escuta. Whisky, cheque trem, livre pouso, pista no 7, vento 140 graus, 089. Uno 395 no solo 01, no nível direito, solo 121, décimo 9. Eita, 219, Uno 395. 3190 autorizado. Final do procedimento RS é passabilidade. É, trabalho estabilizado, 3190. Para o táxi, passaria do 2231, tem 68 no POB, 5:30 de autonomia, alterna Brasília. 612, tráfego 12 horas, 9 milhas, Airbus Embraer 190, mantendo de ground speed 250 de ground speed. Positivo, está reduzindo, aqui está passando com a meta dos 2309, não tem 112. Sim. E antes da Juliette? Ah, vou chamar mais a Juliette no 309. 3.010, confirma ajuste? 1-0, 1-4. É, 3.010, 1.014, 1-4-2-0. Gol no meio, 1-2, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0, 1-4. 4.000, 1.014, 1.012. Passa o nível de voo 160, chame-se atensivo na frequência 133, decimal 25. 3325, boa, 5729. Boa viagem. Passaria 2231, utilizando a linha, ele coloca a pista no 0, vento 140 graus, 099. A linha decola 2231. 50. 050, 6720. Não, 3190, estabilizado? Estabilizado, visual, 3190. Não, 3190, completo final do procedimento RS, chame torre na frequência 118, decimal 95. 18, confirmando, 183. 95. 2,95, então é 3,90. Azul 4206, desça para 2.000 pés, ajuste no 0, no 4, autorizado final do procedimento RS, reporte estabilizado. 2006, 1014, autorizado RS, azul 4206. Gol no 6, 1-2, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 0020, limitado pelo localizador. Em caso de falha de comunicação, ao interceptar o localizador, complete final do procedimento, ele é chamado na frequência 118, décimo 95. Com esquerda 020, limite lock, em caso de falha, intercepta e chama a torre, no meio 12. 395, chega autorizado, esquerda, portão 2. Esquerda, portão 2, legal. Afirmativo. Obrigado. Torre Salvador, tá? 3190, Índia Serra, Baixada Salvador. São 3190, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 04. Guardando pista, 3190. Ou no 6112, reduza a velocidade para 1909, desça para 3.000 pés. Ajuste no 0.94. 3.190, 6.102. 0.8, obrigado. Então, 3.190, livre pouso, pistão no 0, vento no 5, 0 grau, 0.8. Livre pouso, pistão no 0, tá 3.190. Eita, 0.70, reportagem estabilizada, 6.12. Controle Salvador, passaria 223, Uno. Passaria do 223, Uno, contato radar, saída Momo, sub mantém nível de voo 190, 180, correção. Sessão 180, 223. Gol no 077, passa nível de voo 170, chame centro recife na frequência 133 decimal 25. 7, chamará centro recife 133 25, gol no 077, vamos botar. Boa tarde. Estabilidade direta, azul 4206. Azul 4206, completo final do procedimento TDS, emitindo a frequência 1118, decimal 95. Torre 295, 4206, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Gol no 612, desça para 2.000 pés, ajuste no 094, reporte estabilizado. 2014, reportarão, 612. A direita 219. Salvador, boa tarde, azul 4206, final da 10. Azul 4206, boa tarde, continua a aproximação, ajuste no 04, reporte de trem, deixa de travar, não aguardando pista livre. Gente, 4206, reporte agora. 3000. Azul 4206, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 099. Trem baixo travado, pouso autorizado, pista 10, azul 4206. 3190. Livre rotada, pode chegar ao 0, Tatu, Information Sierra, tu Lisboa, Final Level 390, request 25. Ok, 022, stand by to complicate, don't have a flight plan here yet, which is your time for takeoff? 2024, 4 times. 125. Então, could you confirm the SID, please? Okay, which is your route? Bucas e para Brazil 10. Okay, that's it. Bucas e para Brazil 10, okay? Stand by to copy your ATC clearance. Thank you. Passaria 2231, por gentileza, poderia quase lá voar direto Barreiras? Passaria 2231, sim, te aguardo. Aguardo. Via Juliette, portão 08, na 3190. Juliette, 08, 3190. Cidade Romeu, Romeu Golfo, formação Sierra. Para Ilhéus, confirma nível solicitado 085. Do 206, solo 1-2, livre direito, solo 1-2-1-19. 2-1 nada, livrar na Fox Flag 4, 2-0-6-1. 1-2, chame Torre, 1-1-8-9-5. Eu tava sem cor. Autorizado por Léus, nível 1-8-0, via Whisky 1. Decola da pista 1-7, com curva à direita após a decolagem. Na Dael, após Leda e após direto Ilhéus. Aciona 5515, controle 120, decimal 8. Qual parte do acionamento que vocês abordam, meu gol? Entre pouso no 0, 6-1-2. Tarde, Romeu Golfo. Sol Salvador. Boa tarde, Azul 4206, agora na Alfa. Boa, Azul 4206, táxi via Alfa. Foi Juliette para o portão 01. Alfa, Juliette, pole position, portão 01, 4206. Cinquenta para táxi, Romeu Golfo. Alfa Lima, conquista estimada para a vitória da conquista? Estimada aos 2-1-1-8, senhor. 2-1-1-8, copiado, Alfa Lima. Web-6720, estabilizado ali. Web-6720, reduza a velocidade para a aproximação final, chame torre 1-1-8-9-5. Obrigado, já. Permitiu, Lipo, pouso 612. Oi, boa noite, objeto 5-7-6-7-2-0. Externo, pista 10, vai ser checado, visual.